Lala no bitch, nada más. Baby, eu roubei o primeiro lugar. E cu de tudo aqui, nós vive o momento. Baby, eu tô na onda, onde tu vai sentar? A vida é curta, nós tem pouco tempo. E a Tianga, muito ouro. Alemão bola, nós tem humor. Baby, teu pai tem grana, eu tenho dobro. Eu quero que se for da fama, minha vibe é o estouro. 30 milhão na conta. Congelado no topo, yeah. Fumando a melhor planta. Nós é bomba, não é bobo. Nada mal afirma, baby, nós que manda. Pistola na cintura enquanto ela mama. Pra ganhar presente, ela diz que me ama. Finjo que acredito, ela finge que me engana. Faço chover nota, mas nem sempre foi assim. Vitória pra tropa, nós até depois do fim. Já todo mundo roda, baby, rebola pra mim. Vitória pra tropa, nós até depois do fim. Hoje o nego tá sorrindo à toa. Me perdoa que fumada boa, sente a vibe. Aproveita porque o tempo voa. Lágrimas de mãe é o nome da minha Taurus. Não quero amor de boda nem de ser mandado. Preta da cor do haxixe, da melhor mercadoria. Seguidor pertence às ruas, mas essas ruas são minhas. Carburando baseado pra cada saudade que eu sinto do meu mano. Que podia tá comigo e se foi como um soldado. Como um vilão foi enterrado. Deus é colete, a prova é de balas. Ele me fez uma cobra com asas. Quando eu tava no poço, eu não tinha nada. Eu pedi um sinal e ele me enviou o Dalai. Faço chover nota, mas nem sempre foi assim. Vitória pra tropa, nós até depois do fim. Tá todo mundo